Esse é o projeto Comunicando Vida. Curta, compartilhe, inscreva-se. Ajude a divulgar o nosso projeto. Mensagem da Palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém. A palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, nos traz o entendimento de que nós não vivemos num mundo apenas físico, mas num mundo que é um reflexo de coisas espirituais que estão à nossa volta e que muitas vezes não são percebidas por nós. Muitos cristãos não entendem porque vivem em constante conflito, porque sofrem tantos momentos difíceis, mas muitas vezes, por não perceber que vivemos numa batalha, em meio a uma guerra espiritual, alguns desses cristãos deixam a fé, vivem a sua experiência com Deus como uma vida corriqueira, de forma que não conseguem perceber que são lutadores ao lado de um Deus vitorioso e que quer nos dar a vitória. Ele começa trazendo esse texto, falando: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando estamos firmes no Senhor, quando estamos apoiados naquele que é o verdadeiro general, e muitas vezes cantamos: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mas é necessário que nós usemos as estratégias do general. A semelhança de um técnico de futebol que está na beira do campo trazendo estratégias de trabalho, estratégias de jogo para os seus jogadores, mas se no meio do campo eles não fizerem aquilo que o técnico está dizendo para ser feito, com certeza o jogo não terá o resultado esperado. Da mesma forma que, ao lutarmos ao lado do Senhor, precisamos lutar com as suas armas. Usarmos todas as estratégias que Ele tem nos dado para podermos nos tornar vencedores de alguma forma. E a primeira coisa que Ele diz sobre ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é usar toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Na verdade, usar a armadura de Deus como estratégia de defesa traz a ideia de que o inimigo não está passivo, olhando ao lado aquilo que está acontecendo em nossa vida, mas ele quer interagir, trazendo aquilo que a Bíblia diz: o diabo veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. O Senhor disse: porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Há uma luta sendo travada nesse momento que você ouve essa mensagem. De um lado, o Espírito Santo de Deus tentando te fazer entender a vontade de Deus. Por outro lado, forças espirituais do mal tentando roubar a semente da palavra de Deus que é semeada no teu coração. Mas se você estiver firme no Senhor, Se você estiver fortalecido nele, você poderá resistir toda iniciativa do mal de roubar a palavra que está sendo semeada nesse momento no seu coração. Na verdade, quando tomamos a armadura de Deus, nós estamos nos preparando para o dia mau. E depois desse momento difícil, esse momento de prova, ao estarmos firmes com o Senhor, um dia nós estaremos inabaláveis na presença de Deus. Ele disse: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Estar firme, cingindo com a verdade, porque a verdade ela é inabalável, porque a verdade ela sempre prevalece. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz pode significar caminhar ao lado do Senhor, em direção ao Senhor, correr em direção aos braços do Pai, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno, com certeza, ele quer, a intenção dele é jogar setas, jogar dardos inflamados, que são dardos com fogo, com a intenção de queimar a obra de Deus na tua vida, com a intenção de causar danos. Mas o escudo da fé é a arma pelo qual, quando o inimigo vier com palavras, com ações contra a tua vida, você irá se defender e ficará ileso desse ataque. Ele diz também: tomai também o capacete da salvação, que é da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação é a mente protegida das investidas do inimigo. Da mesma forma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque contra o inimigo, porque quando a palavra de Deus é proferida com autoridade, o inimigo não acha espaço e, com certeza, ele não pode atacar a sua vida. Ele diz ainda: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e, para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os crentes e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Firme-se no Senhor, use das práticas da fé, da oração, da busca ao Senhor, da leitura da palavra, do culto a Deus, como estratégias de guerra espiritual contra o inimigo, e com certeza você será vitorioso. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida nas tuas mãos, a certeza de que o Senhor é aquele que opera tudo em todos. Opera, Senhor, a tua obra nessa vida, em nome de Jesus. Dê a paz e a tranquilidade necessária nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem do projeto Comunicando Vida. Muito obrigada. Ajude a divulgação deste projeto. Deus te abençoe.